vejo o brilho dos meus olhos, não pertence a mim. A influência, a decadência do gueto deixou assim. Tive infância perdida pelo conflito do ouro, que restou foi só revolta, diamante do lodo. Vem pro jogo, lamentações é o trilho do fim. Ser compreendido é um dom, um sentimento é transmitir. Com a sorte contei, só com a sorte eu contei. Peço bênção à majestade, mas quem salva é só o rei. Meus passos se dividem ao caminho exato, e assim flutuam novamente na teoria dos fatos. Então reveja os seus conceitos que marcou pelo amor. Foi suave como o vento ou brutal como a dor, doido. Onde estou é pelo poder, muita paz pra poder vencer. Sabedoria, humildade. Onde estou é pelo poder, muita paz pra poder vencer. Sabedoria, humildade. Renascer a esperança em cada pôr do sol, evoluir. Esse é meu propósito pros loucos daqui. Se fosse assim, contos de fada era melhor. Mas a luxúria e ambição se instala ao redor. Entendi? Observe o horizonte, não se esconda nas trevas. Futuro é promissor pros parasitas. Os pensamentos positivos, acredite, vão fluir. Na fé, guerreiro, só depende de ti. Propõe um brinde. Aqui. Mano, tá quebrada que hoje tá formado. Pode crer. Ao justo e verdadeiro que estão lá só. Sem ilusão, ó. Mundo distante, desperte agora pro futuro sonhador, avante. Onde estou é pelo poder, muita paz pra poder vencer. Sabedoria, humildade. Onde estou é pelo poder, muita paz pra poder vencer. Sabedoria, humildade. Pelo que eu vi, percebi, claro, me assustou. Ver a nobreza, investimento, combatendo o amor. Esclarecer a ficção é relativo na prática. Então perceba só o domínio quando brilha as pratas. Imperador Don Juan, você vale o que tem. No mundão globalizado, só moeda é o que convém. Vejo indústria evoluindo, menosprezando a ecologia. Falta consciência, boa vontade e sabedoria. Bens materiais, todos querem ter. Vida com abundância, saúde e lazer. Mas faz parte da conquista elevar a autoestima. Prova que o poder não compra tudo, só estima. Teu Criador abençoe nós, guerreiro bom. No momento é desse jeito, pelo cifrão.